cheguei, soltando a voz, se não se importa. O negro rejeitado que você quis a derrota de cabeça erguida. Eu tô de volta mais uma vez, mostrando um milagre em mim que Cristo fez. De pedrada em pedrada quase viro pó, mas não me entrego à luta, Deus também provou a Jó. Meu limite Deus conhece onde eu posso chegar. Não meto a minha mão se não posso sustentar. O mundo é palco do espetáculo do enganador. Minha vida não é novela e eu do cão não sou ator. Rejeitando os pratos sujos do inimigo, eu sou mais que vencedor. Eu sou capaz de mostrar para todo aquele que quis a minha derrota e quis me ver pelas costas, que me defamaram, falaram meu nome, jogaram, desacreditaram, mas que jamais hesitaram no que eles acreditaram. De provar que filho sou do Criador, mesmo considerado um miserável pecador. Sei que fraco sou, mas Deus me dá o seu poder. O seu amor eterno não acabou, aqui estou. Negro sou, de pé espinho da flor. Na favela represento o clamor do adorador. Criticado, mal falado pelo Zé Povo enfolgado. Por minha fala, meu gingado e meu jeito esparrado. Pode crer, de onde eu vim eu tenho muito pra falar. Não vai ser um Zé Povinho que vai poder me parar. Deus me livrou da cadeia e do movimento e me pôs em suas mãos pra ser um instrumento. Instrumento de guerra contra Satanás, para mostrar para a favela que todos somos capaz. Vai, não olhe pra trás, mostre que você é capaz de existir jamais. Vai, não olhe pra trás, mostre que você é capaz de existir jamais. Eu sei, parceiro, desse jeito é embaçado. Pra apontar o dedo tenho a para um bocado. Só quer ver o teu mal, te ajudar, não importa. Criticaram, te humilharam, te jogaram para as cobras. Sem dó nem piedade, desejaram tua derrota. Hoje a falsidade, vários tapinhas nas costas. De um lado foi bom pra você se erguer, tomar a decisão correta, crescer, amadurecer. Calado ali na sua, ouvindo a paz de acusador. O sangue bom que dizia ser amigo te abandonou. Olho grande, só quero uma brecha pra entrar. Um vacilo que der, já é o motivo pra julgar. De joelhos no chão, não deu ouvido ao opressor. Mas pra Deus se humilhou, passou uma paz de deserto. Mas Deus te exaltou, quebrou a cara, mano, aquele que te apontou. Hoje estão vendo onde Deus te colocou. De pedrada em pedrada quase desabou, mas Deus é o juiz e ele não deixou. Te ergueu, parceiro, pra ser um vencedor. Levantado para a guerra, pra lutar na arena. Quem te viu, quem te vê antes e depois. Muito mais forte, longe dos opressores. Complicado, embaçado, quando alguém te ignora. Hoje é complicado, muitos dizem que te ama. É capa de pistola, sai, sai fora. Vai, não olhe pra trás, mostre que você é capaz de existir jamais. Vai, não olhe pra trás, mostre que você é capaz de existir jamais. Mas aí, sigo assim, nem aí pro Zé Povinho. É bem maior, eu tô ligado, o que Deus preparou pra mim. Vou na fé, sigo a pampa, quem quiser colar na banca é só chegar. Tamo aí, só não tem brecha, é pra pilantra que paga de cristão, terno e gravata e bíblia na mão. Se escondendo atrás da bíblia, Deus conhece o seu coração. Foi aceso o estopim, se aproxima o seu fim. Tua máscara vai cair, pode crer, é bem assim que é. De fé em fé, capaz sempre de pé. Se assusta não, fica na manha, que é nós mesmos. É, como é que é? É Novo Testamento, Mano Silva, Cristiano e FB nos arrebento. Vai, não olhe pra trás, mostre que você...